amiguinha ser pra você. Depois que já avisou que pra cidade toda já me humilhou. Aproveita, é a última vez. E vai fazer o mal que já me fez. Fez, pode sumir, pode sumir. Vou ficar bem, mas depois não vem. Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar. Pode sumir, pode sumir. Vou ficar bem, mas depois não vem. Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar. Dá minha vida de novo pra me bagunçar depois que me arrumar. Ser pra você, depois que já pisou, que pra cidade toda já me humilhou. Aproveita, é a última vez. E vai fazer o mal que já me fez. Fez, pode sumir, pode sumir. Vou ficar bem, mas depois não vem. Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar. Pode sumir, pode sumir. Mas depois não vem, pedindo pra voltar. Pode implorar, não vai entrar. Pode sumir, vou ficar bem. Mas depois não vem, pedindo pra voltar. Pode implorar, não vai entrar. Pode sumir. Minha vida de novo pra me bagunçar.